Capítulo 31 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 31. Chegaram cartas da Baronesa e de Maurício, datadas de Lisboa. As notícias que davam eram satisfatórias. Maurício fora hospedado em casa de um primo remoto de Dom Luís e por ele introduzido nos primeiros círculos da cidade, onde recebeu um lisonjeiro acolhimento. Maurício achava-se naquele mundo, novo para si, como se nele tivesse sido educado. Sentia-se bem ali. Agradavam-lhe aqueles hábitos de elegância e de distinção que não conhecera no canto da sua província, mas cuja necessidade vagamente experimentava havia muito tempo. Era para aquele viver que os seus instintos o inclinavam. Quando se viu ali, respirou com o desafogo de quem sai de um ambiente que o asfixiava. Não necessitou de longo tirocínio para conhecer os usos daquela sociedade e adotar-lhe os costumes. Em poucos dias, não restavam neles vestígios sequer do seu provincianismo. Uma forte vocação substitui um lento noviciado. Os homens acharam-no espirituoso, as mulheres, amável. E para com todos, soube ser tão insinuante que os influentes políticos, a quem a baronesa o recomendara, tomaram por ele o mais vivo e prometedor interesse. Escusado é dizer que Maurício não foi muito escrupuloso na observância dos artigos de fé políticos com que Dom Luís doutrinara aos filhos. Para génios como o de Maurício, um dos maiores achaques que pode ter uma ideia é o estar fora de moda. Jorge sentia que não lhe era possível abraçar a crença do pai porque a razão a condenava, e estas convicções para toda a parte o acompanhariam porque procediam de um juízo claro e de uma aturada reflexão. Maurício, apesar de nunca ter aderido manifestamente ao credo paterno, só agora parecia havê-lo de veras renegado, porque o desgostavam os ares de sediço e desusado com que lhe aparecia a esplêndida claridade dos salões da moda. Tudo quanto havia de iminente no jornalismo político, na literatura, no parlamento, no foro, constituía agora o círculo habitual das relações de Maurício. E nas conversas animadas, cheias de vivacidade, brilhantes de eloquência e de espírito, em que ele também tomava parte, julgavam, como princípios assentes, certas proposições que ele fora educado a considerar como abomináveis heresias. Isto era o bastante para que ele abjurasse o credo velho com que o haviam catequizado na província e professasse a doutrina nova. A baronesa, que revelava tudo isto muito extensamente a Jorge, colorira e ocultara parte da verdade a Dom Luís para não o assustar. Ela, porém, via com prazer o êxito do seu protegido que excedia a sua expectativa. Em pouco tempo, escrevia ela a Jorge, teu irmão tornou-se um homem da moda, e é para ver o bem que ele sabe sustentar a posição que tomou de assalto. Nas frisas de São Carlos, nos primeiros salões de Lisboa, Maurício está como em terreno conhecido, e muitos natos e criados nestes ares invejam-lhe o seu aplomb e o seu savoir-faire inimitáveis. O ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem muito especialmente o recomendei, dá-me as melhores esperanças dele ser despachado com adido para o corpo diplomático, carreira que, sobre todas, me parece a mais talhada para as predileções e talentos do nosso protegido. Estas notícias foram recebidas com prazer por Jorge e Dom Luís. Este recordou-se, ao lê-las, do tempo da sua juventude em que também trilhara a carreira da diplomacia. Jorge conhecia a fundo o caráter do irmão e sentia que ele tinha de fato entrado no caminho para onde o chamavam os seus talentos e as suas disposições morais. A imaginação de Maurício era muito poderosa e exigente. As tarefas proveitosas, mas modestas, o trabalho na obscuridade da província, a consagração de uma vida inteira ao cumprimento de um dever, não lhe bastavam. Uma impaciência insuperável desviava-o desse caminho. As brilhantes aparências, a vida agitada, a variedade de impressões, as lutas incessantes, alimento da febril ansiedade que devora certos espíritos, eram-lhe indispensáveis. Sob a influência de tais estímulos, as suas faculdades entravam em ação. Não se contentava com os aplausos da consciência própria, precisava dos aplausos do mundo. Para os conquistar, tentaria esforços sobre-humanos. Jorge era uma alma formada para o dever. Maurício, uma alma formada para a glória. Dom Luís não pôde deixar de sentir-se lisonjeado com o bom êxito do filho, não obstante as vagas apreensões que sentia de que a íntima convivência com a corrupta mocidade da corte o contaminasse. Felizmente, o velho realista não tinha já a seu lado o padre procurador, com a sua incessante pregação contra os costumes do século, que era dantes o tema obrigado das conversações diárias. E desde então, as prevenções do fidalgo haviam perdido muito das cores carregadas que atingiam. Às primeiras cartas seguiram-se outras, confirmando as notícias dadas naquelas. As auras continuavam a soprar favoráveis a Maurício nos mares insidiosos da corte. A baronesa dava quase como certo o próximo despacho dele para Adido a uma embaixada de Viena ou de Berlim. Maurício relacionara-se intimamente com os primeiros personagens da situação política dominante que se interessavam por ele. As simpatias femininas, poderoso elemento de prosperidade naquelas altas regiões, como em geral em todas, conspiravam também a seu favor. Com mais um pequeno esforço, talvez fosse possível fazê-lo ministro, escrevia a baronesa a Jorge, que não é em Portugal dos postos de mais difícil acesso. Ministro da Marinha, pelo menos, que é a pasta dos principiantes e a mais adequada para os homens de imaginação como ele, onde têm muito com que alimentar, porque é a pasta simbólica das nossas glórias passadas e pouco mais. Nesta mesma carta de Gabriela, havia alguns períodos em que, usando de uma linguagem mais grave, ela falava da probabilidade do seu casamento com Maurício. Não atribuas este projeto a um mero capricho de mulher, não é? Resolvi-me dar este passo depois de ter refletido o mais friamente possível nas vantagens e consequências dele. Mais tarde ou mais cedo, eu tinha de contrair segundas núpcias. A posição em que me acho e as impertinências dos inúmeros aspirantes à minha mão, ou antes, aos bens que herdei do meu marido, assim o exigiam. Era difícil deixar de ceder. A minha simpatia por Maurício é um motivo de preferência muito justificado. Nenhum candidato me agradava mais, o que não quer dizer que me sinta apaixonada. Mas muito teria que esperar se aguardasse por uma paixão para me decidir. Já não estou em tempo disso. Maurício é um rapaz amável e delicado bastante para não me dar motivos de arrepender-me. É quanto exijo. Sou tolerante por índole e por hábito, não terão, portanto, efeito sobre mim os costumados motivos de desolação de todas as esposas extremosas, motivos que, muito provavelmente, Maurício não deixará de dar à sua. Isto pelo que me diz respeito. Quanto a ele, entendo que lhe convém este casamento. Primeiro, porque realizará uma operação financeira um tanto vantajosa. Depois, porque graças à minha longanimidade, não pairá demasiadamente os seus movimentos de rapaz com os laços matrimoniais, sem que por isso corra os precalços dos maridos pouco fiéis aos lares domésticos. O Jorge faz-me a justiça de assim o acreditar, não é verdade? E, finalmente, porque desta maneira precaver-se contra alguma tentação a que são sujeitas as cabeças como a dele, que em um momento de entusiasmo transtornam todo o seu futuro. Casando comigo, fica livre de desposar a primeira dançarina de São Carlos que o fascinara. Em conclusão, creio que poucas mulheres poderiam, como eu, aceitar Maurício para marido, com tanta probabilidade de não o fazerem infeliz nem de o serem. O que é preciso é aproveitar o ensejo em que Maurício me faça a honra de uma preferência. Por isso, talvez qualquer dia surpreendamos o tio Luís pedindo-lhe a autorização necessária. Espero que o Jorge advogará a nossa causa. Perdoa-me se alguma leviandade a descobrires ainda nesta minha resolução. Acredita, porém, que nunca pude ser mais séria do que estou sendo ao escrever-te esta carta. Havia ainda um post-scriptum em que ela acrescentava. Berta ainda está nos bacelos. Será bom que se demore. Nunca é tarde demais para o tal casamento, com o qual, por enquanto, não pude conformar. A comunicação que lhe fazia Gabriela surpreendeu em extremo Jorge, que muito longe estava de prevê-la. Refletindo, porém, acabou por achar que a prima tinha razão e por convencer-se de que, não obstante o tom ligeiro da carta que lera, expunham-se nela razões de peso para justificar o fato anunciado. Casando-se com a baronesa, Maurício precavia-se contra si próprio e ligava-se a uma mulher que, por as especiais disposições de sua índole, saberia respeitar o nome do marido sem que a fizessem desgraçada os prováveis desvarios dele. Efetivamente, conforme o que a baronesa predissera, semanas depois era D. Luís surpreendido por uma carta dela e outra de Maurício, pedindo-lhe o beneplácito para o referido casamento. O fidalgo recebeu com prazer a inesperada nova. Gabriela era por muitos motivos uma esposa que, para qualquer dos seus filhos, ele ambicionava. jovem, rica, de sangue igual ao seu e de sentimentos elevados sob a frívola aparência de que os revestia. A baronesa augurava um auspicioso futuro ao homem a quem desse o título de marido. Para Maurício, seria demais uma prudente conselheira e um obstáculo a muitas loucuras que, entregue a si ou a pior vigilância, o rapaz não deixaria de cometer. Por isso, D. Luís, com ânimo folgado e um sorriso expansivo a alisar-lhe na fronte e nos lábios a contração habitual, apressou-se a responder ao pedido nas mais benévolas e lisonjeiras frases que lhe inspirava o seu bom humor. Berta veio dar com ele sentada à secretária a escrever. A filha de Tomé da Póvoa quis retirar-se para não o interromper. D. Luís, conhecendo-lhe os passos, disse sem desviar os olhos do papel em que escrevia. Entra, Berta, entra, que não me incomodas. E sentindo-a mais perto, acrescentou. Sabes o que estou fazendo? A escrever, bem vejo. Sim, mas a quem? A seu filho Maurício, talvez. A Maurício e a Gabriela também. E sabes a respeito de quê? Eu não. O fidalgo terminava naquele momento a assinatura no extremo inferior da página e só depois de concluí-la foi que, voltando-se para Berta, continuou. Autorizo um casamento. Um casamento? É verdade. Havia alguém de supor que o Maurício se casava? Casa-se? Com quem? A ver se adivinhas. Berta refletiu alguns instantes. E eu conheço a noiva? Conheces perfeitamente. Então não pode deixar de ser a senhora baronesa. Justamente, é Gabriela. É uma felicidade para ele. Assim também o julgo. Se alguém se aventura neste casamento, é a noiva. O senhor Maurício tem uma boa alma. Não dará motivos de arrependimento a quem depositar confiança nele. É muito rapaz, murmurou o fidalgo, fingindo sentir contra o filho maiores prevenções do que efetivamente sentia. Berta julgou que era a ocasião oportuna de pôr em prática um projeto que desde madrugada meditava. Tomé da Póvoa tinha na véspera procurado para lhe falar na visita que recebera da mãe de Clemente e no que ela lhe dissera sobre o desgosto em que andava o filho com a demora do projetado casamento. Tomé não queria apressar a saída de Berta dos bacelos, mas, lembrando-se de que o fidalgo ia melhor e de que, por certo, não seria ele o primeiro a dizer a Berta que prescindia dos seus cuidados, pensava que seria bom que ela lhe insinuasse a necessidade de separação e, para isso, bastava pedir-lhe, como padrinho que era, licença para o casamento que se ajustara. Berta perguntou ao pai se tinha já a certeza de que Clemente estivesse ainda resolvido a insistir na sua proposta. Tomé admirou-se da pergunta, porque nada sabia da conferência da filha com o noivo, e assegurou-a de que a resolução de Clemente era ainda a mesma, visto que a mãe naquele mesmo dia lhe viera recordar o ajuste. Em vista desta declaração, Berta prometeu falar naquele objeto a D. Luís no dia seguinte, e era esse o ensejo que ela desde pela manhã procurava. O assunto a que a coincidência das cartas de Maurício e da baronesa chamava à conversa preparara excelentemente o caminho para o pedido de Berta. Aproximando-se da cadeira em que estava sentado o padrinho, disse-lhe com o tom da afabilidade com que aprendera a dominá-lo. Já que está em maré de condescender com os pedidos que lhe fazem, não quero perder a ocasião para lhe fazer um também. Ah, tens um pedido a fazer-me? Tenho. E tão parecido com esse? Com esse qual? Com o que lhe fez seu filho? Com o pedido de Maurício. Mas, então trata-se de casamento? Sim, meu padrinho. É de um casamento que se trata. De quem? Interrogou o fidalgo fitando os olhos em Berta. De quem há de ser, se sou eu que peço? Respondeu esta baixando os seus e não podendo disfarçar a melancolia que ainda lhe causava aquela ideia. Tu! Exclamou D. Luís sobressaltado e voltando-se rapidamente. Tu queres? Tu vais casar-te? Sim, senhor D. Luís. Está decidido que isso se faça e eu peço-lhe licença para o fazer. Tu casaste, Berta! Repetia o velho como se lhe fosse difícil conformar-se com essa ideia. Mas com quem? Com o filho da Ana do Vedor, com Clemente. D. Luís deu um salto na cadeira ao ouvir a resposta e bateu com a mão na banca que tinha diante de si. O quê? Ora, adeus, tu estás a brincar comigo. Não, meu padrinho, falo-lhe sério. Com o Clemente. Tu casares com o Clemente. Tu, uma rapariga delicada, de educação, de gosto, de sentimentos elevados, casaste com um rústico, com um rapaz que, quando muito, saberá escrever o seu nome. Com o filho da Ana, com o senhor regedor. Isso não tem jeito nenhum. Isso é um disparate de tal ordem. Quem foi que se lembrou de tal? Clemente pediu-me a meu pai. E teu pai concedeu. Coisas do Tomé, afinal. Mas tu, Berta, tu consentiste. Clemente é um bom rapaz, honrado, amigo do trabalho. Ora a Deus, amigo do trabalho, honrado. E é isso bastante para que uma rapariga como tu vá sacrificar o seu futuro e ligar a sua existência à de um homem que não pode servir-lhe de boa companhia. E por que não pode, meu padrinho? Ele é bom e delicado, dizem. Oh, que grandes delicadezas és de Clemente. Nem tu sabes o que vais fazer, Berta. Pois deveras o coração aprova essa escolha. Não, senhor D. Luís, não é que o coração uma peça, porém... Então quem te obriga? Por acaso teu pai violenta-te? Também não, mas o padrinho sabe que nem sempre o coração é bom conselheiro. Mais vale às vezes não esperar que ele escolha. Oh, se mais vale, podendo-se decidir a sangue frio e antes que o coração decida, mais vale. O Clemente não pode ser teu marido. Tu, Berta. Tu, a quem Deus concedeu qualidades tão distintas, que melhor estarias nestas casas nobres que por aí há, do que algumas raparigas atoleimadas que por lá tenho encontrado. Tu, que me recordas a minha pobre Beatriz, que me pareces ter herdado os modos, os gostos, os sentimentos dela, tu hás de ir casar com Clemente. Nem quero ouvir falar mais nisso. A sua muito bondade para comigo, padrinho, é que o cega. Pois diga, a que posso eu afinal aspirar? A que podes aspirar? Exclamou o fidalgo, a quem a exaltação de espírito que o pedido de Berta produzira quase fazia esquecer os seus princípios mais radicados. Aqui, nesta terra de selvagens, não podes aspirar a mais, porque não há quem te mereça até. Aqui, nem sequer por sonhos se sabe o que é a delicadeza de sentimentos. Nem sequer de longe se aprecia essas nobres qualidades de coração e de espírito de que Deus te dotou. E que tu queres perder na convivência com um homem grosseiro e que nem pode conhecer o tesouro que deseja possuir. Mas, senhor D. Luís, que outra pode ser a minha sorte? Ora, diga. D. Luís, fazendo um gesto de despeito, respondeu com veemência. Pois bem, queres ser mulher de Clemente, não é assim? Queres ir sacrificar os teus merecimentos a esse homem? Queres dedicar-lhe todo o teu futuro, consagrar todos os teus pensamentos, todas as tuas aptidões aos arranjos da casa da Ana Dovedora? Pois bem, faz a tua vontade, mas escusas de vir pedir o meu consentimento. Eu não quero ficar com remorsos de ter sancionado um disparate dessa marca. Tu, mulher de Clemente. Vocês, as raparigas, afinal são todas assim. As mais ajuizadas, ou tarde ou cedo, caem em uma loucura, como para mostrarem que são mulheres. Para que vens pedir-me conselhos, se formaste o propósito de não os escutares? Anda lá, faz a tua vontade. E Deus queira que te não arrependas, quando já não for tempo. Tu não necessitas do meu consentimento. Faz lá o que quiseres. E D. Luís encostou-se à mesa com gesto e movimento estamoado. Porém, meu padrinho, insistiu Berta, poisando-lhe as mãos no ombro com a doce familiaridade de filha. Não era esse consentimento de má vontade que eu pedia. Esse não me trará felicidade, bem vê. Queres talvez forçar-me a dizer que aprovo um casamento contra o qual se revolta a consciência? É boa. Mas pense bem, e talvez que a sua consciência não ache motivos para revoltar-se. Sabes que mais? Diz que amas esse homem, que sentes por ele uma inclinação irresistível, e então eu entenderei a tua insistência. Não digo, porque não diria a verdade. Mas então... onde está essa necessidade de casamento? Berta sentiu que devia falar com toda a gravidade ao padrinho para convencê-lo. Olhe, senhor D. Luís, disse ela, eu vou informá-lo de todo o meu pensamento e dirá depois se tenho razão. A educação que meu pai me deu não me cegou a ponto de iludir-me a respeito do meu futuro e do destino que me está reservado. O exemplo de minha mãe, que tem sabido em toda a sua vida ser a companheira fiel de um homem de trabalho e tem compreendido que a sua missão era aquela, a de fazer-lhe esquecer em casa os desgostos de fora e dar-lhe forças para continuar a sua tarefa, este exemplo nunca o perdi de vista. Entendi sempre que terá de ser esse o meu papel neste mundo e nem me envergonharei, nem me temi nunca dele. senti em mim forças para aceitá-lo e para cumpri-lo. Mas nem só os homens do trabalho material e grosseiro são os que precisam desse conforto da casa e da família. As lidas de inteligência também cansam Berta. E à cabeça desfalecida à força de estudo, também é grato encontrar um seio amigo onde se encostar e descansar, redarguiu o fidalgo com uma animação excepcional. Berta tornou-lhe sorrindo. E qual seria a cabeça cansada de muito pensar que viria procurar a esta aldeia o seio em que repousasse? De longe é de crer que não viessem, e as daqui, há tão poucas que se sintam cansadas disso. Creia, Sr. D. Luís, só um lavrador como Clemente procuraria a filha do lavrador, Tomé da Póvoa, e Clemente é um homem digno de ser estimado. Só um lavrador? Que estás tu aí a dizer? E porquê? Tomaram-te para esposa esses doutores que por aí andam ociosos, comendo e bebendo à custa dos pais, e esquecendo o pouco que aproveitaram em Coimbra na vida inútil que levam. Olha que não te haviam de enjeitar esses morgados vadios e perdulários que passam a vida em caçadas e que arrastam o nome que herdaram pelas tavernas e por todos os lugares de devassidão. Esses, enjeitá-los ia eu, pois julga que não lhes devo preferir Clemente. Pois, não digo esses, mas, enfim, ainda por aí há gente bem educada. Se não fosse a sua muita bondade para comigo, o meu padrinho mesmo acharia natural este casamento, e pelo contrário, estranharia se algum dos filhos dessas famílias que diz fossem procurar noiva à casa de meu pai. O sentido epigramático desta resposta, ditada aberta por a nobre e justa indignação do coração, que depois de se haver sacrificado aos preconceitos de um homem, viu ao próprio, por quem fizera o sacrifício, negar a necessidade dele, feriu o certeiro fidalgo, que se sentiu vencido. Mudou, pois, de tática, e com a eloquência que lhe inspirava o receio de perder a companhia de Berta, tornou. Muito bem. Dizes que não amas esse homem, que não cedes a inclinação alguma do coração, aceitando-o por marido. Que se o fazes, é por julgares que é essa a tua missão de mulher, a de suavizar a vida de um homem e de tornar-lhe mais fácil o seu caminho no mundo. E para cumprires essa missão, vais deixar-me só, velho, doente, abandonado dos filhos, sem conforto algum na vida. Só com as lembranças pungentes do meu passado, e isto depois de me habituares à tua companhia, depois de me haveres recordado as doçuras deste viver ao lado de uma filha, doçura que o amargor das saudades me tirava dos lábios havia muito tempo. Para que viestes então? Quem te chamou? Se eu tivesse ficado só, estaria morto talvez, e seria feliz. Vieste para me obrigares a sentir agora esta separação, para me fazeres morrer de paixão no dia em que celebrares esse casamento. Que queres? Estava habituado a considerar-te quase como uma segunda Beatriz que Deus me concedera. E podes julgar se eu daria a Clemente uma filha minha. Meu padrinho! Exclamou Berta, inquietando-se com a exaltação do fidalgo. D. Luís prosseguiu sem a escutar. Mas que te importas comigo? Eu estou velho. As cabeças na minha idade vergam muito para a terra. Pesam demasiado. Não se pode exigir de umas mãos jovens a tarefa de as sustentarem. Ainda se fossem as de uma filha. Mas para que vieste? Julgas que me deixas forte? Estás enganada. Esta vida em mim é fictícia. É da tua presença que a recebo. Amanhã que me deixes, ver-me-ás mais prostrado do que me encontraste. Enquanto viveu a minha Beatriz, ninguém me viu fraquear. 2 meses consecutivos, 2 meses, passei junto do leito onde ela agonizava, quase sem dormir, quase sem comer, e nunca me faltaram as forças. E desde o momento em que me tiraram dos braços para me encerrarem no túmulo, abandonou-me toda a minha energia e caí no leito, quase exausto de vida. Mas vai, não quero sacrificar o teu futuro. A companhia de um velho cansa. Os corações da tua idade precisam de ar e de alegrias. Eu bem conheço isso. Mas não digas que é somente a consciência da missão que te compete na vida a que te impele. Essa bem a desempenharias tu aqui, e generosa e abençoada como nenhuma. Porque nenhum coração receberá de ti consolação igual àquela que me dás, podes crê-lo. Porque também poucos há, mais apertados de angústias, e cá tanto tempo abafassem como este meu. Mas queres deixar-me? Vai, vai, que eu não devo, nem quero impedir-te. Havia tão sensível comoção na voz com que D. Luís pronunciara estas palavras, que Berta sentiu o contágio dela, e pegando nas mãos do padrinho para as levar aos lábios, disse-lhe sensibilizada. Oh, meu padrinho, Se é verdade o que diz, se a minha companhia lhe faz tão bem, ordene-me que fique, e ninguém me tirará de junto de si, e nenhuma sorte me será mais querida do que esta. Concorrendo para aliviar-lhe os teus sofrimentos, parece-me que estou cumprindo o encargo que Beatriz me deixou, e que ela do céu me sorri e agradece. Quer que eu não saia de ao pé de si? Quer que eu lhe consagre todos os meus cuidados? Falo-ei, e falo-ei com prazer. O velho cingiu a formosa cabeça daquela rapariga, que se ajoelhava aos pés e aproximou-lhe dos lábios a fronte e as faces beijoas a chorar. Obrigado, Berta. Obrigado por essas palavras que me entram pelo coração como um bálsamo salutar. A minha vida não pode ser muito longa, filha. O teu sacrifício não duraria muito tempo. Mas nem eu quero que faças promessas de cumpri-lo. Só te peço que me dês algum tempo para responder à tua petição e que até lá não me fales mais nesse casamento. Eu pensarei, e talvez me conforme com essa ideia, contra a qual ainda me revolto. Pode ser isto? Pode esperar na minha companhia alguns dias mais? Esperarei o tempo que quiser, e não penso por ora em tal casamento, se esse pensamento o aflige. Se soubesse, nem tinha falado nisto. Melhor foi que falasses. É preciso pensar com vagar nisso. Mas agora não. Agora vamos até à quinta, que amanhã está bonita. Em resultado desta conferência, nada ficou determinado quanto à época do casamento. Tomé teve que dizer a Ana do Vedor que o fidalgo ainda não podia prescindir da companhia de Berta. Ana não ouviu a notícia sem fazer-lhe comentários, nos quais havia algumas acedas alusões ao egoísmo do fidalgo, que depois de ofender o pai, assim se sabia apropriar dos serviços que lhe prestava a filha. Cumpre, porém, notar que a boa Ana seria a primeira a aconselhar Berta que ficasse, porque sentia verdadeira pena do estado a que chegara Dom Luís. Fim do capítulo 31.